jogadas e o nosso governo finge não tá vendo. Lavaram as mãos, estilo Pilatos, se especializaram em maus tratos. Nos roubam na cara dura, agem como ratos. No lugar onde conta se rouba mais, querido, tu és. Políticos corruptos não risada de nós, trabalhadores fiéis. São pessoas vazias, de almas feridas, pessoas vazias, sem amor perdidas. Usam de todos os modos e maneiras pra se dar bem nessa vida. Não se tem respeito pelos idosos, não se tem pelas crianças. Não dão a mínima para as mulheres, os homens já não têm esperança. Querem matar todos os sonhos, querem matar a dignidade. Cada dia aparecem mais casos de impunidade. Essa é uma história de muitos anos de duração e tem mais. Cheia de altos e baixos e de muita manipulação. Deus já, isso não é legal, nem ao menos banal. Aqui tem ser humano que vive pior que animal. Observe já, pra mudar tem que fazer. Observe já, pras coisas acontecer. Observe já, não é só reclamar. Para termos a mudança, sua atitude é o que vai constar. Observe já, pra mudar tem que fazer. Observe já, pras coisas acontecer. Observe já, não é só reclamar. Para termos a mudança, sua atitude é o que vai constar. Sigam na TV fazendo promessas, pedindo nosso voto. Mas com o tempo vemos que o que eles querem são nossos corpos. Desviam dinheiro de obras para promover sua campanha na televisão. E a gente em casa assiste até pé, se candidata é o bom. E aí o tempo passa e as máscaras caem com demasiada desonestidade. Ladrões de gravatas passeiam de jato, desdenham da sua cidade. Da realidade que sangra, que sofre, que morre, com efeito colateral. A falta da água, da luz, transporte, educação, até mesmo de um hospital. Esquerda, direita, na real não tem distinção. Objetivo é Brasília, então mete marcha nesse caminhão. Passam por cima de tudo e de todos, sem dar valor pra mais nada. O que vale é ter dinheiro e que se foda a pessoa esmagada. Tiram o imposto na compra, tiram o imposto na venda. Tiram seu pão, seu leite, o café e querem que você se renda. Mas rendição não vai rolar, somos tão fortes que nem pode acreditar. Só observando eu vi que eles irão se matar. Pra mudar tem que fazer. Observe já, pras coisas acontecer. Observe já, não é só reclamar. Para termos a mudança, sua atitude é o que vai constar. Observe já, pra mudar tem que fazer. Observe já, pras coisas acontecer. Observe já, não é só reclamar. Para termos a mudança, sua atitude é o que vai constar.